bom dia pra terra molhada. Olá, como é linda essa nossa estrada. Olá, é vaqueiro, é Brasil, é boiada. Olá, é o chão, é o caminho de casa. É o meu caminhar pra um lugar dos sonhos. Ah, meu Deus. É a minha saudade de tudo que vivi e o que está por vir. É a terra encantada, pisada e acariciada pelos pés. São os truques da vida, são becos sem saída. Te comparo à terra genuína cultivada em mim pra florir saudade. Olá, é bom dia pra terra molhada. Olá, como é linda essa nossa estrada. Olá, é vaqueiro, é Brasil, é boiada. É o chão, é o caminho de casa. É o meu caminhar pra um lugar de sonhos. Ah, meu Deus. São raízes fincadas, desabrochando flores no meu coração. A terra encantada, pisada e acariciada pelos pés. São os truques da vida, são becos sem saída. Te comparo à terra genuína cultivada em mim pra florir saudade. Olá, é bom dia pra terra molhada. Olá, como é linda essa nossa estrada. Olá, é vaqueiro, é Brasil, é boiada. Olá, é o chão, é o caminho de casa.